cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. A vida não vai nada bem para a miúda do cabelo azul. O que é que a levou a pintar o cabelo assim de azul? Será que são questões de pai? Ela a dizer: olha pai. E ele de olhos no jornal a dizer: filha, já vai. E ela de cabelo azul, e ela de cabelo azul. O dia correu de feição para o cavalheiro ali atrás, com cara de que tanto faz. Quem é que ganha as eleições? Tanto lhe desce a nação, cai nas mãos dos espanhóis. É como se dois e dois não fosse sequer questão. Para o cavalheiro ali atrás, para o cavalheiro ali atrás. As pessoas são todas iguais e acham mesmo que as demais conspiram com outras que tais em vidas boas. Pactos ancestrais de pessoas, pedras e animais, tirando-a dessa pessoa, a vida é boa, a vida é boa. E as pessoas são todas iguais, e as pessoas são todas iguais. Põe as culpas na mulher, no governo, no país, na tatuagem de ex-recluso. Sente ofensa pessoal pela indiferença boçal do cavalheiro ali atrás. E dava-lhe tanto faz ao indigente ali atrás, ao indigente ali atrás. Aquela senhora de idade agarra com as duas mãos a bolsa da napa marrom, murmura um lamento sem som. Será que na bolsa marrom leva fotos tipo passe? Como se o tempo congelasse no tempo em que o tempo era bom. A senhora de uma certa idade, a senhora de uma certa idade. As pessoas são todas iguais e acham que as outras pessoas conspiram com outras que tais em vidas boas, com sorrisos e sonhos boçais. Interagem com os demais, tirando-a dessa pessoa. A vida é boa, a vida é boa, a vida é boa, a vida é boa. E as pessoas são todas iguais, e as pessoas são todas iguais, e as pessoas são todas iguais. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, no FM da Boa Nova. Programa este que, nos últimos quase 14 anos, tem trazido todas as semanas uma banda em destaque. E venho trazer esta recordação porque quero lembrar que uma das primeiras bandas que esteve aqui connosco, aliás, em estúdio, onde aliás gravámos também alguns temas, foram os Azeitonas, que, lembro, na altura vieram de propósito para estar connosco aqui na Rádio Boa Nova. E com isso estamos a reportar-nos, enfim, ao álbum Rádio Alegria, em 2008. Pois bem, na altura, eis que um dos membros era o Marlon, Mário Brandão, que hoje se dispõe a falar uma vez aqui mais para a Rádio Boa Nova. E porquê? Porque no próximo domingo vamos estar em direto aqui na Rádio Boa Nova, vamos estar na Expo a fazer um concerto. Vêm regressar ao Livre Hospital, onde já não estavam desde 2012. Na altura estiveram em junho, na Semana Académica da Estegol, e também estiveram connosco aqui em estúdio. Antes de mais, Mário, bem-vindo uma vez aqui mais, hoje virtualmente, bem-vindo aqui ao Livre Hospital. Olá, bem, obrigado. É um prazer, de facto, tê-lo connosco aqui uma vez mais. Ora, num contexto em que têm um disco lançado no ano passado, o Banda Sonora, que ainda não tínhamos destacado aqui na Boa Nova, ainda que os temas foram sendo conhecidos até paulatinamente. Portanto, todos os singles foram aqui feitos destaque de um álbum que vem aqui mostrar hoje a três. É preciso dizer-lhe que hoje os Azeitonas são o Mário Brandão, Marlon, a Luísa Barbosa, a Nena e o João Salcedo Salsa, hoje já sem Miguel Araújo. Aliás, em 2012, quando falávamos aqui a propósito da Semana Académica, falávamos já daquilo que eram os concertos do próprio Miguel Araújo e que diziam que, enfim, enquanto não houvesse incompatibilidade de concertos, continuariam assim. Podemos deduzir que, efetivamente, enfim, a realidade ultrapassou-vos. Na prática, tornou-se um pouco incompatível ter concertos de Miguel Araújo a solo com os vossos, uma vez que as soluções começaram a ser mais que muitas. Claro, essa foi a razão principal. Foi essa a razão exatamente que levou a que Miguel saísse da banda. Mas que eu morra aqui, mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui, se um dia eu não te levo à América, nem que eu levo à América até ti. Avenida a rasgar nas curvas, a queimar pneus. Um dia vamos ver os foguetões levantar voo, a rasgar as nuvens, rasgar o céu. Um dia ganho totobola, pego na pistola. Mas que eu morro aqui, mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morro aqui, se um dia eu não te levo à lua, nem que eu roubo a lua, se Quanto três, enfim, muita coisa aconteceu desde que falámos uma vez, em 2012, a própria Nana e os hoje são pais de uma criança, não é? Portanto, o que também são sempre boas notícias, claro. Aliados à questão musical, mas tivemos de facto aqui este álbum de banda sonora. Banda sonora esse que foram acompanhando sempre com bons vídeos e a mostrar boas histórias. De facto, este banda sonora é mesmo isso, é um conjunto de boas histórias. Sim, o banda sonora. Aliás, antes de nós sabermos que ia ser álbum, por exemplo, o Cine Girassol é a primeira música do álbum. Uhum. Nós, na altura, lançamos ainda com o Miguel, lançamos o Cine Girassol como single só, sem objetivo nenhum de fazer álbum ainda. Depois, como fomos lançando single a single, e depois saíram lá, entretanto, uma garrafa também, que não há direito, e fora de ser alguns singles antes, quer nós sabermos que. O que é que ia ser o álbum. Pois, como com a história do Cine Girassol, do videoclip, com essa história criamos o tal enredo, resolvemos criar uma história só, no fundo, à volta dessas personagens que figuram nesse videoclip. E a partir dessa história criamos toda a história da banda sonora, que é todo um álbum que conta, basta, uma história em vários episódios, que são os tais videoclips que nós estamos a fazer e... Queremos fazer para todas as músicas do álbum, por isso vamos tentar fazer 13 vídeos. O xerife é chato, bom vilão, larocão. O bandido é chato, um coração, cora com Conceição. Quando os fulminantes dos cowboys são dos bons, os altifalantes mandam alto e bom som. Sobe a tela de lençol, desenrola. Eu sou do mundo, sou do sinergia. Eu sou do mundo, sou do sinergia. A donzela embarca na aventura, não, e vai dependendo. Eu sou do mundo, sou do cidade. Eu sou do mundo, sou do cidade. Eu sou do mundo, sou do cidade. Vão seguindo e vão estando, enfim, entre aspas, youtubados, não é? Hoje em dia é a melhor expressão que temos para o vídeo. Deixou de ser a televisão, passou a ser as próprias redes sociais. Mas estes vídeos são vídeos todos diferentes entre eles e bastante cuidados. É a percepção de que vocês têm que, para chegar às pessoas hoje em dia, a componente de imagem é indissociável? Completamente, aliás. Nós, desde o início, mesmo antes das redes sociais serem opção, já sempre tentamos cuidar muito da imagem, tanto dos videoclipes como mesmo em palco. Em palco sempre tentamos cuidar com a roupa e com a aparência e tudo. Por isso, claro que sim, agora ainda mais, porque realmente hoje em dia, muitas vezes, eu vejo que às vezes o mais importante até às vezes é a imagem e como é que as pessoas são da própria música. Por isso, nós não queremos que assim seja, queremos que simplesmente ambas as coisas complementem uma a outra. E isso sim é para mim, é como deveria ser. A música é ilustrada com bons videoclipes e que os vídeos façam com que a música ainda cresça mais. Num café ao pé da estrada, encostado a um bar. Lembro o tempo em que dançávamos valsas lentas ao luar, caminhadas de mãos dadas nos campos do Tennessee. São memórias inventadas, vida a dois que eu não vivi. Lá no fundo da garrafa vejo a minha solução. Só um whisky pra viagem na estrada da solidão. Vejo a minha solução. Só um whisky pra viagem na estrada da solidão. Já é quase madrugada, estou sozinho e vou ficar num café ao pé da estrada, encostado a um bar. Lá no fundo da garrafa vejo a minha solução. Só um whisky pra viagem na estrada da solidão. Outra coisa que nós vamos acompanhando sempre nos vossos blogs e das vossas páginas são várias preocupações que vocês têm de ir falando dos vossos músicos. Como, de facto, os auditórios não sendo três elementos, mas sim três elementos mais um conjunto de pessoas, de facto, que gravitam à vossa volta. Qual é o dedo dos músicos, quer nos discos, quer no espetáculo, como aquele que vamos ter a oportunidade de ver no próximo domingo? O principal, sim, nós somos os três, não é? Agora eu, Salto e Nena, e depois em palco somos 11. Estamos ainda uma tropa de gente, já éramos assim já há muitos anos mesmo, ao São Miguel, a formação é praticamente a mesma. Tirando como se o Miguel entrou um guitarrista, porque Miguel, além de vocalista e compositor, era guitarrista também. Exato. Né? Por isso, tivemos que matar essa saída com a entrada de Luís Ribeiro e trouxe o seu cunho. Não veio tentar mimetizar o que Miguel fazia, mas veio trazer o seu lado, a sua forma de tocar. Aliás, no álbum temos uma música escrita pelo Luís Ribeiro. É Preciso Precisar, é uma música escrita, composta, letra e música por Luís Ribeiro. E estamos sempre abertos a que os nossos músicos também tragam músicas. Né? No disco, tirando o Luís Ribeiro, os músicos gravaram. O Roger gravou baterias, o Jim gravou baixos, os sopros também gravaram. Mas a maior parte dos arranjos lá são feitos por nós, ou pelo Salta, principalmente, que é o arranjador de serviço dessas músicas. É, de serviço. Claro que os músicos depois dão sempre o seu toque. Tocam também das suas ideias, trazem o seu gosto e as suas ideias, e temos sempre aberto a esses inputs. Por isso, vocês fomentam, portanto, que haja a participação ativa dessas pessoas. Daí sim, também claro. É se manter isso ao convosco durante tantos anos. Claro, exato. Já é uma relação para além do profissional. Nós estamos entre amigos já há muitos anos. Por exemplo, o Roger e o Gico, o baterista e o baixista, já estão connosco desde o início. Por isso, já desde lá 2013, ou por aí. Por isso, já há muitos anos. Os outros também entraram já há bastante anos, mas também mais de 10 anos connosco. Todos. Por isso, já é uma relação de amizade muito forte que existe. A ciência aos 16 desafia algumas leis. E já que Saturno tem anéis, pode a lua encher só para mim. Já vi um arco-íris circular, já dei dois tiros no mesmo lugar. Mas o que considero singular é que a lua insiste em se encher assim. Já fiz as equações, determinei as funções. A ciência com somos todos iguais. Lá no fundo pode estrela e nada mais. Somos todos condutores de carroceiros. Não lemos mapas, andamos aos papéis. Então deitamos fora a sorte deste norte, fazemo-nos reis. Já que a lua se pode comportar assim. Sou dos do bem, mas não sei bem o que é do mal. Sou um cético, otimista, hipócrita, ocasional. E se observo, mudo o resultado experimental. Então que a lua sorri só porque sim. Já fiz as equações, determinei as funções. A ciência comprovou. Somos todos iguais. Lá no fundo podes ter nem nada mais. O espaço curva para ti, vou aos S's até chegar aí. E fico a contar que um dia ao luar tudo vai mudar. E só porque sim mudo nosso spin e consiga provar que estamos entrelaçados no fim. No fim. Já fiz as equações, determinei as funções. A ciência comprovou. Somos todos iguais. Lá no fundo pode estrela e nada mais. Pode estrela e nada mais. Pode estrela e nada mais. Os Azeitonas gozam desde há muitos anos e merecidamente que são uma banda que em palco tem o vosso melhor elemento, que é aí que surge o vosso melhor, quer a maneira como chegam ao público, quer por via das próprias canções e daquilo que vão introduzindo de novo, que há muita maestria nos vossos músicos e melhor de vocês próprios também, que permite, a cada momento parece que estão a improvisar e bem. Ora, enfim, já lemos isto várias vezes, também já vos vi várias vezes ao vivo. Como é que conseguem cultivar entre vós esta capacidade de se reinventarem? Sim, isso faz parte. Muitas vezes perguntam-nos como é que é tocar repetitivamente as músicas tantas e tantas vezes. Eu repito também sempre a mesma resposta, praticamente, que é cada vez é sempre um pouco diferente, porque os sítios são diferentes, os públicos são diferentes. Uma pessoa cada dia tem uma disposição diferente, por isso vai interpretar de maneira diferente. Claro que, no geral, quem não ouça não vai reparar tanto, mas quando o senhor está em palco, às vezes até antes de entrar em palco está assim um pouco ou cansado, ou agora se calhar ia, mas é descansado. Mas depois, a partir de que começa a máquina a andar e começa a tocar, parece que há ali uma nova energia que vem e o público também nos dá e tem bastante. Por isso nós tentamos sempre, há sempre um leio para o improviso, e visto que estamos bem ensaiados, depois quanto mais à vontade está a banda com o espetáculo, mais se tenta à vontade também para meter ali umas coisinhas ou outras. E muito do nosso espetáculo cresceu e foi montado exatamente assim, com improvisos que aconteceram no momento, e só disse aquilo que foi correio, que funcionou bem, vamos incorporar isto no espetáculo. Às vezes foram esses improvisos que fizeram o nosso espetáculo crescer. E lá está, e muitas vezes tentamos nos ensaios, vamos criar aqui um momento, vamos tentar fazer aqui uma interação com o público, e às vezes é complicado prever exatamente como é que o público vai reagir, às vezes não reage muito bem. E esse improviso às vezes é mesmo, são as coisas mais naturais que surgem no espetáculo e ficam. E vão ficando, acrescentando uma coisinha aqui ali, e o espetáculo vai sempre melhorando. Por isso não é hermético, o espetáculo vai sempre influenciado pelo público que é importantíssimo no espetáculo. Aproveitando-se a questão disso no hermético e vão aproveitando o feedback que o público vai dando, imaginemos este cenário. Imagino que este próximo domingo, enfim, tendo aqui o público, enfim, entusiasta dos Azeitonas, hoje aliás vão-se estrear no palco principal da Expo. Portanto, já estiveram aqui em Oliveira, inclusive em concerto, mas na zona académica não foi na Expo. Portanto, temos aqui um anfiteatro natural, um bom palco, segundo os vossos colegas dizem também, e que lá à frente alguém se chega e que na conversa que vai despertando convosco vos pede um tema que, enfim, já nem é uso vocês tocarem ao vivo, já não o tocam há algum tempo, mas, enfim, não querem fazer a desfeita. Como é que as coisas se resolvem no momento? Mas acontece, já aconteceu mais de uma vez. Agora é sempre a questão se os músicos estão preparados ou não, às vezes é um bocado pessoal, ok, vamos tentar tocar, mas não há garantia, é garantia que não haja aqui umas falhas aqui ou ali. Mas a intenção é conta, e quando lá está, e quando eu digo, quando o público nos dá boa energia e nós sentimos mais à vontade com isso, mais fácil vamos tocar a música. Às vezes eu penso que nem sei a letra, e quando a música começa a tocar, uma pessoa começa vai se lembrando frase a frase, quadra a quadra, vai se lembrando. E acho que isso faz com que o espetáculo seja único, lá está, como seja, uma pessoa não vai ver num sítio, depois vai ver na semana a seguir a outra e é exatamente igual. Há sempre qualquer coisa diferente. Synchronize, smart hack, hypnotize. It's download, cha-cha-cha-cha-cha. Chamo, catch, pelo que eu te quero. Quero, vai. Liga a ficha e fecha a porta. Nada mais importa agora. Quem vem lá? Mando logo, porta fora. Mas já vou, pai, já vou. Que isto já sincronizou. E que música era aquela que ainda agora deu no meu? E que música era aquela que ainda agora deu? toco o pai, kit, kit, kit, catarulé. Diz cassete, discoteca, diz que não fiz a cassete. Ainda nem do pau e do. Diz, mas é que música era a quinta, agora deu no meu. Diz, mas é que música era a quinta, agora deu. Radio, acabou. Era em estéreo. Ouvi eu lá no meu prego. Estou eu. Acabou de dar no meu prego. E se não me engano, era em estéreo. Ouvi eu lá. Meu radio. Ah. Meu radio. Daqui eu me deixa pra lá. Dá um dó, dá um dó. Pra ver que não é pra já. Já quero, já espero ficar para lá no então, chão. Surfando do radio. E é para lá que eu vou. Vem já vou, vai já vou. Isto já descarregou. Descarrega noutra conta e descarrega contra mim. Diz que a música era aquela que ainda agora deu no meu. Diz que a música era aquela que ainda nem no bobino. Radio, hey! Acabou de dar no meu radio. E se não me engano, era estéreo. Eu dizia aqui no início dessa conversa que a primeira vez que estiveram connosco foi em janeiro de 2008, de que aliás há imagens ao vivo. Portanto, os nossos ouvintes, se quiserem fazer a busca, os Azeitonas e acrescentar-lhe Boa Nova, vão ter acesso a dois vídeos na altura gravados aqui na Boa Nova, onde os quatro tocaram ao vivo aqui no nosso estúdio. Curiosamente, na altura, o João Salcedo pegou na guitarra e disse: ah, eu não estou muito habituado com este instrumento. Portanto, enfim, e dizia ele que tinha tocado mal. Bem, para mim, aquilo, se aquilo era mal, imagina então o que seria quando fazia bem. E aí estamos a falar do João Salcedo, que hoje em dia, inclusive, é músico noutras bandas, com a Luzia Sobral, etc. Portanto, onde tem mostrado o quão bom ele é, então, piano, etc. Então, há pouco disse como arranjador. O que é que variou, olhando agora para essas músicas de 2008 e passados 11 anos, o que é que, enquanto músicos, os Azeitonas cresceram, na sua opinião? Sim, eu acho que a nossa música foi crescendo connosco, não é? Nós, como pessoas, fomos crescendo e a música também acompanhou. Era impossível nós estarmos a fazer música como fazíamos há 11 anos, ou há 10, ou há 15, ou o que fosse. Por isso, o que mudou é a tentativa de sempre fazer melhor e ter mais cuidado com as coisas e aprender com os erros do passado, com coisas que fizemos nos álbuns anteriores que não ficamos tão contentes, e melhorar essas partes. E neste caso, para nós, é este último álbum, foi um desafio que nós aceitamos, com a saída de Miguel, que era o principal compositor, foi nós compormos músicas e ficarmos contentes com essas composições, porque a vitória também estava alta, nós estávamos habituados a boas composições de Miguel, e para nós foi esse o principal desafio. Está superado. Foi a saída dele, foi exatamente, nós aceitámos essa, como é que é, ficámos com a pasta, no fundo, da composição, e estávamos abertos, como disse antes, a composição de outros compositores e amigos que também temos, e queremos no futuro fazer essas parcerias. Uhum. mas sim, mas o principal fomos nós a compor, além de algumas músicas já vendidas a Sol e outras músicas que temos, tínhamos já gravado, mas nós aceitamos assim com um bocado de apreensão, mas no final ficamos satisfeitos com o resultado e estamos com vontade de fazer mais. Não vou ser inocente ao pensar que esta história já não estava escrita em qualquer lugar. A surpresa foi o modo eficaz com que um encontro inusitado se queira replicar em qualquer lado, em todo lado. Mais que um dia troco uma vida para que a vida fique sempre assim. Teu traço desenhou a mulher. Mais que um dia troco uma vida para que a vida fique sempre assim. Mesmo assim vou resistindo sem razão a uma onda que me leva para lá da paixão. Ciente dos perigos, o instinto é lei pela qual me rejo com vontade de ir mais além. Sempre ao teu lado, para todo lado. Mais que um dia troco uma vida para que a vida fique sempre assim. Teu traço desenhou a mulher. Mais que um dia troco uma vida para que a vida fique sempre assim. Mulher longe de mim, pensar que antes do fim eu ia encontrar um amor a transbordar. Teu traço desenhou a mulher. E que mulher a mais linda. Troco uma vida para que a vida fique sempre assim. Deste disco conhece vários singles, foram singles, aliás conhecidos há pouco, antes, uns a antecipar o álbum, aliás creio que saíram três até antes do álbum. Agora já conhecemos o Pessoas, o Traço de Mulher, ainda está para assim temas como o Pelo Branco, o Não Há Direito. Eu queríamos saber, em antecipação, o que será, quando tem cinco discos, para além de outros singles, como o Silva Alberto, se recuarmos mais atrás, não é? O que é o alinhamento de um espetáculo como este que vai ser no próximo domingo aqui em Oliveira do Hospital? O alinhamento de espetáculo ocorre um pouco todos os álbuns, acho que só o primeiro é que não tocamos nada. Agora, antes, às vezes ainda tocamos os álbuns, mas já nem esse não costumamos tocar, até costumamos usá-la para o ensaio de som antes. Mas ocorre um bocado lá está a nossa discografia, passar pelos singles mais fortes, obviamente, e depois a tentar cantar, não, e produzimos também músicas do novo álbum, que é importante para nós, tocar as novas músicas e mostrar o novo ciclo da banda e mostrar às pessoas as músicas. E por isso é um pouco essa mistura de todos os álbuns, com essa também no último, que é o mais recente. Não há direito que me ponhas deste jeito. Não há, não há. O que cultivas não esconde essas curvas esculpidas pela mão de Midas, que me apetecem contornar na esperança de nunca, nunca as abandonar. O meu coração é um réu sem direito a qualquer tipo de defesa, por ser acusado de querer roubar tamanha beleza. Essas curvas que estão à vista desarmada, como os S's da primeira palavra, mesmo à espera de quem as queira agarrar. Não há direito que ponhas deste jeito. Não há, não há. Não há jeito que tire esta dor do peito. Não há, não há. Não há peito que aguente o meu perfeito. Não há, não há. Não, não há. A venda da justiça iriça a mais flácida das mentes, sempre e quando em volta dos teus olhos atentos, o equilíbrio da balança dança. Só de imaginar a possibilidade de ver a tua anca gingar, ver o dito por não dito, aproveito para te agarrar a mão e fito esses olhos onde eu quero mergulhar. Não há direito que me ponhas deste jeito. Não há, não há. Não há jeito que tire esta dor do peito. Não há, não há. Não há direito que me ponhas deste jeito. Não há, não há. Não há jeito que tire esta dor do peito. Não há, não há. Não há peito que aguente o meu perfeito. Não há. Olha, olha, tatanca, tatanca. Anda cá, pá, anda cá. Que é isto? Chega aqui pertinho. Tens que é isto? Isto é o seguinte. Fala comigo, fala comigo. Estás a ver a Neima miúda que anda-me a pôr torcidinho das ideias. Miúda. Desse género. Desse. Para pior. Para pior. Para pior. Agora esta aqui está. Está a partir tudo. Está a apertar aqui o músculo. Agora tens que me ajudar. Não, opa, eu tenho umas cenas para te dizer que se calhar não são boas para o teu disco, bro. Não? Não. Mas vai dizendo, pá, estás à vontade. O pessoal edita e está tudo. Então conta-me tudo, bro. Conta-me tudo. Esta gaja passa por mim. Opa, é um verdadeiro espancamento. De retina, na retina, pá. Como é que se chama? Chama-se Nenos Mogos. Como é que é de embora? É uma mulher que é estudante de direito, mas vê lá. Eu costumo dizer em tom de piada: habeas corpus mais bonito que a dele. Ataca, estamos juntos, mas não há direito. Não há direito. Não há direito. Não há. Não há. Não há direito. Não há. Vocês são pessoas atentas no campo musical. E estamos a falar de um contexto aqui da Expo, enfim, que vocês vão encerrar o certame. No, onde já estiveram, por exemplo, o dia anterior, ou de antes, os 4 e meia. Enfim, outra banda, bem aqui mais próximo de nós, de Coimbra, e que têm pontos de contacto em termos musicais, enfim, há amigos comuns. Ora bem, e lembrando, a conversa que tivemos em 2008, 11 anos depois, o que é que acham que mudou no panorama musical que faz com que hoje quando se dizia que iam acabar editoras, iam também acabar as bandas, e parece que tudo se inverteu. E hoje cada vez há um fervilhar mais de novos autores, novos músicos, com mais desembaraço musical, enfim. Enquanto músico, como é que vê este fenómeno? Vejo com bons olhos, porque realmente, desde que nós começamos, desde o início, talvez em 2000 e poucos, já havia muitas bandas portuguesas e tudo bem, mas agora acho que há um leque muito alargado de estilos, para não dizer quase todos os estilos pop, lá, digamos, existem bandas portuguesas. Estamos bem fornecidos a nível musical, todos os géneros musicais, com qualidade. Isso não é à toa que já existem festivais só com bandas portuguesas, e cada vez mais grandes festivais deveriam apostar mais, já têm mais, mas deveriam apostar mais em bandas nacionais e pô-las em horários melhores, porque na parte é um bocado desdinhar o que nós temos muitas vezes, e põem as bandas portuguesas a tocar à tarde e não põem em horários melhores, que com certeza iam ter melhor público. E, mas de qualquer maneira, já há um esforço para que tenha contente, porque também já existe um mercado e já existe um querer do público e bandas portuguesas. Por isso, acho que estamos um bom caminho, estamos em um. Já temos agora os prémios, até finalmente nos voltam os prémios nacionais de música, prémios que também é importante para alimentar a indústria. Por isso já existe a indústria própria, que é nacional. Somente se internacionalizam também, que é bom. E vamos continuar neste trabalho. Nós ajudamos também. Basicamente queremos estar aí. Muito bem, vamos despedir até domingo. Vamos tentar também que estejam connosco no estúdio da Rádio Boa Nova antes do espetáculo, eventualmente depois. Okay. Teremos muito gosto em que passem por lá, até porque há ouvintes da Boa Nova que querem autógrafos vossos para juntar aos álbuns que já têm. E pronto, então até domingo e um bom concerto, naturalmente, que desejamos. Obrigadíssimo, então. Vemos domingo, então. Domingo, até lá. Tchau, abraço. Café quente, torro, tosto as calças, botas, faço a cama, arrumo a pasta, fecho a casa, corro para o autocarro, chego ao trabalho e visto a bata ao contrário. Arrumo a roupa, aspiro a casa, limpo vidros, faço almoço, passo a ferro, trato, cato, rego plantas, ao telefone, pulo as pratas e as gatas, cozo trapos e umas batatas. Como os restos, mudo a roupa, sigo o metro, faço as compras, carregada para o infantário, mudo a fralda, dou dois banhos, espeto a papa, ao telefone, para ir ao correio já não tenho tempo. Atravesso para o ginásio, nado. Finalmente só em casa, estendo a roupa, ponho a mesa, aço o frango, lavo a louça, falta a lista do mercado, tiro o casaco e entretanto já são 8:30. Sem parar um dia inteiro. E amanhã vou ter que recomeçar. 8:30. Vou de carro para o trabalho, visto a farda atrapalhado. Ligo câmaras, fecho as portas, solto os cães no armazém. Revisto tudo atentamente, sintonizo o walkie-talkie. No fim relaxo na central e tomo a ceia. Ouço o tic-tac-iar, a rádio no fundo a dar. Faço ronda, sudoku.